Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre entrando no Jovem Nerd, a Terra sempre foi redonda. Aqui é Burrand e a escola nem sempre tá certa. Aqui é o Tucano e não interessa quem fez a patente, interessa quem inventou. Aqui é o Eduardo Spore, o problema não é a patente, é a privada. Aqui é o JP e erro foi feito pela história. Nossa, que isso, cara? Animadaço, o cara né? Tá cansado. Coitado, cara. Aqui é o Azaghal e errou rude. Que? Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de história para discutir pela primeira vez os erros da história. A gente podia fazer um Nerdcast também dos erros dos Nerdcasters. Pode ser os erros dos Nerdcasters sobre história. Exato. Caga, esse programa ia ser um épico. Mas sim, existem muitos conceitos da história que a gente simplesmente... Eu não sei, alguém falou e de repente... A mentira pegou e a gente acha até agora que é algo que não foi. Esse programa todo vai ser a sessão canelada, não vai voltar pro Nerdcast, vai direto, né? Então vamos revisar a história depois do vídeo. Canelada. Canelada. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. Vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Nerdcast! Vamos! Azaghal, nós temos um recado para os fãs de LOL. De quê? Sabia? De LOL, League of Legends, Azaghal. Ah, um dos jogos responsáveis pelo grande fortalecimento mundial do esporte, Azaghal. Um dos jogos mais competitivos do mundo, League of Legends. Que é aquele jogo que você faz o seu time, define uma estratégia, okay. E fica, cara, você tem que derrotar um time adversário muito bom, que cria campeonatos absurdos, galera, enche arenas para ver League of Legends. E o campeonato brasileiro está chegando, Azaghal, acontecendo entre dia 19 e 21 de julho de 2013 em São Paulo, no WTC Golden Hall. Olha aí. Informações aqui, mas para você não perder, o campeão não vai só levar o título, mas também a vaga na competição mundial que vai acontecer na Alemanha, Azaghal. Porra. Então é uma... Vai ganhar uma viagem. Impressionante. Além... Não, muito bom. Quem diria? O esportes. Onde chegou? Esportes. É, eu sei o que você acha que esportes. É uma competição. E competições, exatamente. E competition. Muito bem, se você não conhece o League of Legends, lembre-se, o jogo é gratuito, free to play. Existe coisa que você pode comprar dentro do jogo, mas elas estão mais relacionadas à customização de personagens, suporte pro jogo. Mas o gameplay, core gameplay, é gratuito. Você baixa, mas sem personagens, poderes e táticas diferentes. Faz... A graça você fazer o time, faz o teu time, pega os seus amigos, começa a jogar todo em português, agora jogos localizados estão demais, não deixe de participar, lembrando o campeonato entre 19 e 21 de julho, não perca, LOL! E vale lembrar que se você ainda não participou do concurso cultural Montegrappa Caos, ainda dá tempo. Você pode participar até o dia 17 de julho de 2013. Exato, o concurso que vai dar para o Nerd o relógio Caos, Azaghal. Eu vi uma galera falando o valor do relógio por aí. É só procurar, não é nenhum mistério. Mas eu não achei. Você não achou? Mas eu ouvi falarem que é mais de um dígito. Como assim de um dígito? Claro que é mais de um dígito. Não, mas, sim, na casa do milhar. Ah, na casa do milhar, só que com dois dígitos. Tá, ou cinco dígitos, pronto. Ou isso também. Chega aos cinco dígitos, é isso que você tá querendo dizer. Chega aos cinco dígitos. Meu Deus! Pra você concorrer a um relógio Caos que foi designado... Designado, excelente! Pelo próprio Sly... Exato. Você só precisa... Seguir o Twitter da Montegrappa, isso. Que é Montegrappa, com dois P's, 1912. Isso, em numerais, né? Não, não escreveu. Entra no post pra ver. Segundo, você tem que usar a hashtag Montegrappa Caos. ou Montegrappa Chaus. É, CH. Né? Você entra no post pra ler também, pra não errar. Exato. E aí você só precisa responder uma pergunta. Por que você merece o relógio Chaus mais do que eu? Ah, excelente. É uma pergunta simples e de difícil resposta. É difícil. Teve uma resposta boa. Tem que ser em um tweet. Teve uma resposta boa. Você viu uma boa? Vi. Excelente. Teve uma resposta que me chamou a atenção. Então, olha, entra no post, porque se você esquecer de seguir a Montegrappa, ou se você seguir a Montegrappa errada, um abraço. Exato. Se você usar a hashtag errada, você pode ser o maior gênio de frases de Twitter do mundo. Exato. O nosso sistema não vai indexar a sua hashtag e você dança. Isso, e não precisa botar arroba Montegrappa, arroba Azaghal, arroba Jovem Nerd, não precisa. Eu inclusive agradeço se você parar de botar arroba Azaghal. O sistema vai pegar a hashtag apenas. Exato, então, se você botar exato. Só a sua frase e a hashtag, você vai estar contabilizado lá. Então esse é o último aviso no Nerdcast. Exato. Porque semana que vem já acabou o prazo. Sim. Dia 17/7. Mande quantos tweets você quiser. É ilimitado. A única coisa é você ser criativo e seguir as regras. Muito bom. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 14 minutos 38 caneladas subindo. Muitos nerds mandando coisas como sempre. Isso, a cozinha dos nerds, o pessoal fazendo pratos. Tucano está de mid-season. Mid-season. Né? Resolveram dar uma pausa. Tá de hiato. Hiato, né? É o famoso hiato. A vida ganha. Artes dos fãs, várias maneiríssimas, em especial a Jovem Nerd, Príncipe de Astúrias e Azaghal Júnior por Miguel Zupo. Muito maneiro. Ficou foda. Muito. Inclusive, você podia mandar esse arquivo formatado pra gente botar no rodapé do site. Isso, sabe? Sabe qual é o rodapé? Manda pra gente, cara, que a gente quer colocar lá. Muito bom. E também tem, de Leandro Almeida, a arte do cosplay, finale. O cara fez 1 milhão de montagens do Jovem Nerd com cara torta. Então, essa cara torta, eu já tinha visto em outros posts, ela meio que viralizou dentro da Sky Nerd, cara. Agora a galera tá... Espero que não vire aquele desenhozinho no meme, né? Sabe? Já pensou? Vocês viram um meme desenhado? Essa cara torta escrota? Tomara. Puta que pariu, não. Só faltava essa, cara. Bem, ficou muito foda as montagens. Ficou Ele falou foda. Que vai ter uma nova temporada em breve. Ficou maneiríssimo. E, porra, parabéns, cara. Ficou animal. A do Here's Johnny tá muito bom, cara. E tem outras artes excelentes aí que você pode conferir no post, assim como contos Sky Nerds, vídeos enviados sobre o programa anterior e links. Muito bom. Bruno de Castro, 22 anos, cientista da computação Goiânia, Goiás. Caros nerds, ouvindo o Nerdcast 370, que foi o E se ganhássemos na loteria, me recordei uma história um tanto quanto inusitada. Um rapaz em Melbourne, na Austrália, chamado Bill Morgan, sofreu uma reação alérgica que causou um ataque cardíaco poderoso que o deixou clinicamente morto por 14 minutos. Meu Deus! Caralho! Que história é essa? Depois de ter sido revivido pelos médicos, Morgan entrou em coma por 12 dias, período em que sua família foi aconselhada a desligar o suporte de vida 2 vezes. Depois de recuperado, o cara recuperou, beleza. Depois de recuperado, o Bill resolveu comprar uma raspadinha de loteria e ganhou um carro novo. Olha aí, uma recompensazinha da vida. A TV local ficou interessada na maré de sorte do cara. Maré de sorte? Resolveu fazer uma entrevista com o sortudo. Acharam que deveria ser divertido para recriar o momento em que Bill raspou e ganhou o carro na frente das câmeras. O que não esperavam é que Bill retirasse outro bilhete premiado. Caraca. O bilhete que ele comprou estava premiado com $250 mil. Segue junto aí o link do vídeo da reportagem que foi feita e o momento que o rapaz ganhou os 250 mil. Caraca. Isso tudo. Que beleza. Caraca, que figura. Só achei esquecido essa história do cara ficar morto 14 minutos, mas tudo bem. Pô, 14 minutos é um dano. Não tem, não dá dano cerebral? Porra, é 14 os médicos, minutos. Cadê nosso time médico? Cadê nosso time de médico? Chama aí. Mas muito bom, o Carlos Voto já ganhou R$500 na raspadinha e um carro no bingo, sabia? Eu ganhei R$25 na loteria. Sério? R$25 o quê? Você acertou aqui na... É, uma acertei alguma dessas coisas, é, exato. E aí fui lá e peguei meus R$25. Que beleza. Carlos Lino Filho, 35 anos, professor, Curitiba, Paraná. Gostaria de dizer que o senhor Azaghal, mesmo ganhando milhões... não poderia comprar o precioso Antonov AN-225 por alguns motivos. Só existem 40 no mundo e, de acordo com fontes, não estão à venda, pois são propriedade do governo russo. Já foram feitas várias ofertas de compra, mas sem sucesso. Olha aí. Então não existem 40 no mundo, existem 40 na Rússia. Exato, é verdade. Porém, se o senhor da Oceania conseguisse a façanha, dinheiro é dinheiro, diz ele, terá que desembolsar em torno de 200 milhões de dólares o custo de se fazer um. Mas estaria comprando realmente uma velharia muito desconfortável. Se luxo e extravagância é o que ele quer, é mais fácil comprar um Airbus A380, o maior avião de luxo do mundo, pela bagatela de 385 milhões de dólares. Oi! Não, não, você não tá entendendo. Se eu comprar um Antonov por 200 milhões, ele é muito mais estiloso pelo lado de fora. E com 185 milhões que eu ganho de troco, eu transformo ele no maior hotel de luxo voador do mundo, cara. Com 180 milhões. E aí vai ser um Antonov, né? Que não é qualquer coisa. Exato. Não é, é um Antonov, pô. Assim, você vai chegar no Antonov. Exatamente, cara. Você pode fazer um apartamento de luxo dentro do avião? Porra, claro. Com piscina. Porra! Alicia Malman, 24 anos, formada em filosofia e atualmente cursando serviço social. Toledo, Paraná. Trabalhei durante 2 anos em uma lotérica e posso lhes garantir que em época de mega sena acumulada é literalmente o inferno na terra, mas enfim. Vocês comentaram sobre jogar 2 vezes o mesmo cartão de números. Com isso, lembrei de outra história. Em um dia comum, minha amiga estava passando os jogos de um cliente. Sem querer, ela passou uma Mega Sena 2 vezes. Percebendo seu erro, ela o avisou e disse que se ele não quisesse, não precisaria ficar com o jogo repetido, pois ela venderia ou pegaria para ela. O cliente perguntou se havia problema se ele ficasse com o bilhete, caso ele ganhasse, e ela disse que se desse os números, ele ganharia 2 vezes. Ele sorriu, levou os 2 jogos iguais para casa. Pagou o segundo jogo e levou. Ok. No dia seguinte, pegamos o resultado e a quina da Mega havia saído em nossa cidade. Ou melhor, 2 cartões foram premiados com a quina da Mega na nossa cidade. Fomos ver e descobrimos que tinha sido o caixa da minha colega. Pois é, meus caros nerds, o cliente que ela atendeu no dia anterior ganhou 2 vezes. Ou seja, o prêmio foi quase de 28 mil reais. Pelo erro dela, 2 vezes 28 igual a 54 mil reais. Cara, porra, muito bom. Mas o prêmio da Kira não se divide? Não, não, divide. Ela tá falando que foi 28 mil pra cada um. Mas se ele tivesse apostado uma vez só, ele teria ganhado 54 mil. É, se foi só ele, só esses dois que ganharam a Kira, então... Vocês tiraram 3 pila dele. Não, se bem que... Olha só. Ela falou, ah, eu passei 2 vezes sem querer. Olha que erro. Yeah. Olha só, ela falou assim. Ela errou, certo? Ela errou. Ela passou 2 vezes a mesma aposta do cara. Ela falou, se você não quiser ficar, eu vou vender pra outra pessoa ou eu vou ficar com ele. Uh-huh. Ela errou e ela não quis corrigir o erro dela. Ela escolheu os números de sorte do cara e fez ele de refém. Não, pô. E ela cobrou o valor da aposta como resgate. Sim, senhor. Sim, senhor, porque ele não pediu pra apostar 2 vezes? Não, porque ela ia se fuder, fodamente, né? Ela ia... Cara... A maneira mais fácil dela sair daquela situação era pagar a aposta e pronto, registrar. E dar o bilhete pra ele. E assumir o valor da aposta. Não, eu tô falando sério. Porque se o cara tivesse falado assim... Olha só, imagina. Se o cara tivesse falado assim... Ah, não, não quero bilhete não, não. Pode ficar. E a mulher tivesse ganho. Ou alguém tivesse ganho. E ao invés de ele ganhar 54 mil, ele ganhasse só 28. 28, né? Ele ia ficar putaço. Exatamente. Ele só deve ter levado outro bilhete que ela devia ser bonita. O pior foi que o cliente nem sequer apareceu mais. Nem pra agradecer, pois a falha foi dela e menos ainda pra dar alguma recompensa. Não teve... Se foi só 2 bilhetes, não teve... Ele não ganhou mais dinheiro. Recompensa por errar? Ah, que país é esse agora? Parabéns, muito bom, você errou. Eu vou te dar uma recompensa. Ai, caraca, excelente. Ela continua aqui. Uma outra vez, em uma mega de final de ano, aquela fortuna estimada pro prêmio, o senhor veio no meu caixa e fez uma mega de 15 números. Nossa, esse tava com The Secret. E correspondendo, na época, custou 15 mil reais o bilhete. Caraca. Ele me pagou em dinheiro. Oh. Nossa. Ô, lavagem. Ô, que lavada de dinheiro. Me pagou em dinheiro, anotei os números pra conferir, porque pensei só, o cara gasta 15 mil como se fosse troco. Queria ver, vai se ele ganhava, né? Caraca, a loteria é isso aí, né? Pois... Vai lá apostar e nego anota seus números. Pois muito é. Cuidado, galera. Anotei e conferi. Vocês acreditam que dos 15 números que ele jogou, não deu nem sequer um dos 6 sorteados? Pois Caraca. É, não é fácil ganhar. Quer dizer, o cara, na verdade, ele foi a Zagal em várias lotéricas. Sim, sim. Com várias bolsas de 15 mil reais de alguma fortuna ilegal que ele fez. Ele tava lavando dinheiro. Ele lavou fodamente. Ela acha que o cara não. Olha só, ganhou na loteria difícil. É, não, em algum lugar ele ganhou. Em algum lugar ele ganhou, cara. Existem muitos mitos sobre os romanos que a gente, né? É claro que quanto mais antiga a história, mais difícil é de você acertar. Mas existem muitos mitos sobre os romanos que ficaram até hoje e a gente tem que desmentir aqui. Por exemplo, Tucano. Que o César nunca foi imperador? Mas essa é só Nilo Curraça, né? Os nerds sabem. Os nerds sabem que o César nunca foi realmente imperador. Como assim? Ele nunca foi imperador. O César ele chegou... era o quê? Ele era cônsul, né? Vitalício. É, é, ele não era, ele não se denominou imperador, mas ele, né, deu início ao império. Esse nome, inclusive, imperador, me corrija se eu estiver errado aí, surgiu justamente porque Roma tinha um cagaço absurdo de ter um rei. Eles se orgulhavam de que Roma era a única, sei lá, um... Também, né? Nunca... O rei que as roupas dele foi tudo ruída por um rato, velho. E aí, essa parada de imperador tinha o primeiro cidadão, que era o príncipe, né? Era, tinha um nome romano, e o imperador foi o nome que surgiu, que era pra ser como se fosse um rei, mas mudaram o nome justamente por causa disso, pra não ficar aquela coisa de ele é o rei, né, de Roma. Um dos três livros aí da trilogia do Júlio César não é o imperador? É. Não, então, eles chamam ele porque depois de César, e agora? Depois que ele morreu, que teve aquela guerra civil lá entre Augusto e Marco Antônio e Augusto, tal. Augusto sim foi o primeiro imperador. Então, aí Augusto, a partir de Augusto pra frente, todo mundo era imperador, entendeu? Mas o César foi tipo uma transição. Ele foi um... Ele é imperador póstumo. Ditador. Ele não é imperador. Ele é, não é imperador na época dele. Ele tinha um ditador, pois é. A palavra literal pra definir era ditador mesmo, entendeu? Porque quando, antes dele era um triunvirato. E não era um ditador como a gente interpreta hoje a palavra. Qual é a diferença da interpretação do ditador de hoje pra aquela época? O ditador hoje em dia é o cara que toma o poder de uma nação e fica indefinidamente, até alguém derrubar ele, né? Isso. Na Roma Antiga, o ditador, às vezes, dependendo de uma situação, por exemplo, quando, se não me engano, quando o Aníbal cercou Roma, que o Fabius lá, ele foi escolhido pra ser o ditador, por, se não me engano, 2 anos. E aí depois ele entregava, E depois ele entregava. Ele era chamado a ser o ditador. Quando a merda apertava, ele falava, aí, você tem plenos poderes por 2 anos. Isso. Mas não é questão de hoje em dia e daquela época. É uma questão específica de Roma, né? Sim, porque mas outros cara... lugares não, era o mesmo esquema de hoje. O cara tomava não, e pronto. Não, mas é que a palavra ditador vem, provavelmente, essa do latim. Desse cargo, pois é. É, usurpador, o conquistador, mas ditador vem do romano. Do e na época era uma coisa. Tem que dizer aqui o seguinte, Tucano errou rude porque ele falou primeiro imperador e depois mudou pra ditador. Só pra deixar registrado. Mas olha só, as pessoas, eu sei que nego meio que... Eu acho que era como uma provocação... Tentava coroar ele, né? E ele nunca aceitou, né? Aquela de ver se ele bota a mão na coroa. É, exato. Mas ele mandamente pedia que não, que isso, não gosta dessa porra, tinha isso daqui. Mas ele usava a capa roxa, que era a capa, né, fodona. Não, a capa roxa era dos grandes generais. Não, quando era? Você tinha, era, não era? É porque ela tinha esse significado, porque era púrpura. O púrpura e Roma, até depois em Constantinopla, ele era símbolo de nobreza. Era caro, né, pra tingir aquela cor. Isso, exato. É ridiculamente caro. Inclusive, tinha alguns imperadores mais pra frente que eram os porfirogenetas, que eram nascidos em púrpura. Eles são pra Frentex, né? É. Mas o Júlio César não teve um esquema que ele ganhou os louros lá e que ele podia usar essa parada? Esse negócio de ganhar os louros aí... Não, tá, tem estranho. Um negócio desse. Só bonitões, né? Fortões e tal. Ele invadiu a Suécia? Eu sou... Errou feio, errou rude. Mas olha só, falando em púrpura, etc., uma revisão histórica recente era que as estátuas gregas e romanas que a gente conhece simplesmente por serem brancas, a cor de mármore, etc., elas eram altas. Altamente coloridas. Pô, mas isso o Marquinhos já falava na faculdade. Então, mas é uma descoberta recente, cara, e pouca gente sabe disso. Foi descoberto por um arqueólogo alemão chamado Vincent Brinkmann, e ele estudou desde os anos 80, essa porra usando ultravioleta, e uma técnica que eles chamam de racking light, que eles pegam uma luz pra analisar a obra de arte, que eles botam a luz paralela à superfície do objeto, e eles detectam, assim, micro imperfeições como pinceladas, sujeira, evidência de envelhecimento de tinta e tal. Os caras descobriram que, caralho, as estátuas todas eram coloridas, cara. Então ainda tem uma salvação pra Vênus de Milos, né? Que vai ver que ela era mega colorida, não é aquela merda que a gente vê, né? Mas aí, então, não é um erro histórico, é um erro mais ou menos de Hollywood, quando faz o cenário, né? e monta a estátua lá de baixo. Né? Eu acho que isso se deve muito ao fato de que a gente teve as obras neoclássicas, né, do século XVII e tal, do Renascimento pra frente, que eles começaram a fazer várias esculturas parecidas com os gregos, só que puramente mármore. Então, a gente tem isso na cabeça. Mas a referência deles é o mármore. A cor foi comida pelo tempo. É, exato, cara. É muito interessante. Então, os coloristas estavam de greve na época. Do que eu já vi, as pirâmides do Egito não são aquela porra daquelas escadarias ou coisa. O original delas, elas eram todas revestidas. As colunas, né? As colunas, todas egípcias, diziam que eram totalmente coloridas também. É, tudo pintado. É. As pirâmides eram brancas e revestidas, tudo lisinha. Então, o tempo foi destruindo. A referência que a gente tem hoje em dia dá pra destruída, né? Dá pra ver como é que ela era na época que ela foi feita. É, muito maneiro. Os egípcios até entendo, porque, vamos lá, o egípcio é um pouco... Sei lá, um pouco, vamos dizer assim, meio presepeiro, né, cara? É um povo meio presepeiro, caralho, né, cara? Caralho, como assim, pô, cara? Você fazia, você vê aqueles olhos dos caras, assim, com aquelas, porra, aquelas pinturas do lado e tal. Tem alguma coisa de Clóvis Bornai ali, vamos lá. Tem ou não tem? Os romanos também se maquiavam pra caceta, cara. É. Mas por que que os egípcios usavam preto? O preto em volta do olho é pra diminuir um pouco o reflexo do sol na areia. O Jack Sparrow também usa. Pra diminuir o reflexo do sol na água. É o mesmo motivo. É tipo os caras de NFL que botam aquela tinta preta na cara. Aquela tinta preta pra diminuir o reflexo no olho dele pra ele conseguir enxergar, senão é tanto reflexo. É, na verdade, hoje em dia é mais tradição do que qualquer coisa, cara. É. Por que o Richard Lost usava? Isso que eu quero saber. Errou feio, errou rude. Tem outra do Júlio César também, né? Que é o Até Tu Brutus, meu filho. Ah, sim. Ah, mas isso é da peça de Shakespeare. Isso não... Até porque ninguém tem como provar o que o nego falou na hora da parada. Olha, eu tenho como provar. Sabe o que ele falou? Mesmo, não dá pra falar nada, cara. Não, mas olha só, todo mundo acha ou acredita ou já ouviu falar no Até Tu Brutus. Sim, mas mas claro. Puta, cara, olha só, se você sair na rua fazendo pesquisa que nem o Fantástico ou o Pânico e perguntar pras pessoas, o que o Júlio César falou antes de morrer? As pessoas vão te responder, Até Tu Brutus. Vão, cara? O amigo vai falar, que isso, coitada da Susana Werner. na série Roma, no DVD da série Roma, que é bem maneiro, por sinal, no segundo, tem uma parada que você pode colocar umas legendas históricas, né? Que ele vai falando, vai descrevendo mais ou menos o que os pesquisadores históricos falavam. E tem a hora que o César morre e ele não fala nada, óbvio, né? Fica lá... Spoiler. Agonizando. Porra, spoiler, né? E aí, é maneiro que entra a legenda lá e fala isso, que os historiadores concordam hoje em dia, mais ou menos, que ele não falou nada, né? Ficou lá agonizando e o Brutus foi o último que deu a facada. Isso foi mesmo. Mas ele não teria dito nada lá. Assim como não teria dito quando atravessou o Rubicão em direção a Roma, que também tem outra frase dele, que ele joga moeda, né? A sorte está lançada. Isso. Também disse que foi outra invenção também. Aí tu tá matando, cara, anos e anos de, pô, histórias do Asterix ali, cara. Não se faz isso. A frase da sorte está lançada, se não me engano, é de uma biografia dele, que diz que ele falou. E a biografia, se não me engano, foi escrita por ele mesmo. Então, o nego acredita na parada porque o cara disse que aí, falou. Aí vai um ponto até que é conceitual desse Nerdcast, de um modo geral, né? Que a história é feita de versões, né? Exato. A versão mais bacana é a que fica, né? É a que fica, mais bacana. Esses historiadores presepeiros falando aí não falou nada. Aí também não. Não tem como afirmar isso. Não tem exame na pedra pra ver se gravou o som na pedra, a frequência. Não, o cara pode ter falado, filha da puta! Sabe? Mas o que eles... O cara, viado, te comi a vida inteira, tu me faz isso! Mas pensa só uma parada. 30 e quantas facadas? Não foi pula pirata, cara. Pula pirata, caralho. Caraca! Puta que pariu! Todos eles esfaquearam ele. Mas não foi ao mesmo tempo, cara. Não chegou, não. Não tem como, é humanamente impossível. Não, não foi, não. Mas peraí. Ele tomou 30 e tantas facadas. E a última foi do Bruto. Ele já tava na merda, cara. Sério, o Bruto só foi lá porque ele tinha a obrigação moral... espetada nele. Era exatamente isso. O rolou foi aquela assim, todo mundo, e aí, Brutus, tu não vai dar a facada, não? Tamo aqui me esperando aí, o cara tá ali. Não. Ele já tava até morto, porque, né? Olha só, o Brutus é como... Agora, não tô falando de erro histórico, mas é que, falando já que a gente tá falando disso, o Brutus, ele era a linhagem dos primeiros caras que tinham fundado a República Romana. Então, ele representava um símbolo naquela parada. Então, ele tinha que ter dado a facada de qualquer maneira. Uh-huh. Essa aqui era o grande simbólico, lance. Era simbólico, era simbólico. O mais era importante simbólico. É o seguinte, a versão do Até Tu Brutus é a mais maneira. Então, Chegar no DVD de Roma e não botar isso é a mesma coisa do que esses filmes do 007. Agora que o cara não fala meu name is Bond, James Bond, cara. É a mesma coisa. Não, mas porra, que isso? Os caras então fizeram... o JP tá na balada do o homem que matou o Facínora, né, cara? Que tem a frase célebre que se a versão é melhor do que a verdade, publique-se. Ah, ué, mas cara, porra. Mais da metade das coisas que a gente conhece é melhor que a verdade. Mas eu, isso aí, cara, eu vou tatuar. Vai ser minha próxima tatuagem. Se a versão é melhor que a verdade, publica a versão, meu irmão. Então, mas a gente tá aqui pra procurar a verdade, caralho. Isso não é que a gente usa história. A gente lê de história é isso, pô. Eu achava, pra mim, o Brutus é irmão de criação do César. Na verdade, não. Na verdade, parece tá que o Coisa Verdadeira, eles eram amigos, mas não tinham nenhuma ligação de mais coisa. E o Brutus eram realmente o Brutus bem mais novo e ele... tratava com... Então tinha meinha. Era aquela parada tipo... Tinha. Dizer que é meu sobrinho, é, né? São romanos, não são gregos. Teve esquema Disney ali. errou feio, errou rude. O mito é que os romanos eram tão decadentes e festeiros, filha da puta, que existia um lugar chamado Vomitórios, onde eles... Mito? Ah, vocês também... Onde eles iam... Esses programas eles não... enchiam o rabo de comida e vomitar no vomitórium. Toda minha vida e é uma mentira. E aí voltava pra comer mais. Toda minha vida é uma mentira. Eu já aprendi. Não existe isso. Não existe isso. Vomitórium é aquela passagem que você faz pra dentro de uma arquibancada. Sabe qual é? Sabe aquele túnel? Uhum. Tá do lado de fora, aí entra no meio da arquibancada. Isso é um vomitório. É a passarela subterrânea. Exatamente. Isso é um então vomitório. Devia ser Bulimorium. Sei lá, cara. Não é nada além disso, cara. Não aí, tinha... Independente do nome, existia um buraco lá que nego vomitava ou não existia? Existia. Isso existia porque tinha um lugar dos caras... Que importa, dos caras... cara? Se vomitório é o um nome mais bacana pra parada, é de vomitório, porra. Essa lenda devia vir do fato de que realmente existia... em Roma, cagadouros públicos, né? Os caras entravam, é mesmo. O banheiro era público, existiam banheiros públicos em Roma. Esse é o buraco da latrina, o cara chegava lá e... Pum, né? A lenda deve existir porque nego passava por debaixo dessa arquibancada e mandava ali. É claro, cara, é claro. Ali tem um vomitório. Eu vou... Ai, caralho, comi demais, puta que pariu que azia. Mandava... Ah, agora tá tranquilo. Aquela mureta do Maracanã se chamava mureta, mas era o mijódromo, porra. Eu tava passando mal e falava pro amigo, vamos gorfar. Aí o amigo falava, vomitar então. Caralho, cara, tá foda. Tá aprendendo comigo esse garoto. Errou feio, errou rude. Nunca consegui entender esse negócio direito do Nero tacou fogo em Roma, nunca. Pelo que falam do Nero, pra mim... A minha visão histórica do Nero. Uma bicha gorda. Não, mais ou menos. Deitado tocando harpa. Isso já é meio que certo, porque ele fazia incesto, ele comia a mãe direto, depois mandou matar a mãe. Ele era uma figura lastimável. Mas esse fato próprio de que ele botou fogo em Roma, aparentemente é uma mentira. Jogaram na conta dele essa parada. Roma pegava fogo toda hora, cara, a parada, entendeu? É como Londres, já pegou fogo várias vezes. Pô, pegava fogo, entendeu? Dentro da casa, né? É, aparentemente ele nem em Roma tava quando teve esse grande incêndio que foi famoso, destruiu a cidade toda mesmo. E aparentemente também foi o contrário. Ele voltou rápido e ajudou nos esforços de ajudar a galera. Abriu um palácio lá, o que restava do palácio aqui pra refugiados e tal. Foi um fofo ele. O que pegou e que talvez o nego tenha botado na conta dele por causa disso é que depois do incêndio, Isso. Ele foi político brasileiro total. Ele pegou e se apropriou de terras, fez uma lambança geral pra reconstruir a parada. Ele fez a mansão lá com o palácio com uma mega piscina gigantesca. Né? E ele fez um lado rico da cidade, né? Onde pegou fogo, que é a próxima palácio. A piscina é justificável. Vamos pra parada no lado milionário. O maneiro da história de Nero é que ele foi um cara tão mal visto, né? Depois disso, né? Que depois do tempo dele, o Vespasiano e o Titus, né? O Tito, eles construíram o Coliseu em cima do que era o palácio dele lá, a piscina dele, o cacete e tal. Então, tem um programa da History Channel sobre Nero, que é bem interessante, que fala que Nero foi um um imperador foda. E ele entrou bem novo. E, porra, ele era adorado por Roma. Era um cara fodido. E depois de um tempo, eles até especulam que ele teve alguma doença, tipo sífilis, que deixou ele maluco, sacou? Ah, que aí ele pode ser. Sífilis é um cara maluco mesmo. Ele começou a merdar tudo. Aí ele começou a fazer mansão, a ponte com o nome dele e tal. O programa. Chamou Alienígenas do Passado? Não, brincadeira. Errou feio, errou rude. O joinha pra cima, o joinha pra baixo. Do gladiador. Joinha porque não é tu lá, meu irmão. Joinha. E o polegar pra cima. Joinha é recente. Polegar pra cima, o famoso pedido de carona. Like. Não, pedido de carona é de lado. É de ladinho, né? Tá, o mito era o seguinte. Se o imperador, rei, ou como é que você queria chamar, imperador, coronel? Imperador. Jagunço. Se o cara bota o polegar pra cima, consum. Nego tá um fire, velho. Diplomata. Polegar pra cima tá legal. Diplomata. Bota, imperador. Nobre diplomata. Nobre engenheiro. Bota o polegar pra cima, uh-huh. O gladiador vive. O Maximus não mata o cara. Isso. Se o imperador, engenheiro, nobre diplomata, bota o polegar pra baixo, é pra Caput matar o outro gladiador que falhou no combate. É, não tem evidência história de que. E aí ficava a galera, teoricamente, o que a gente conhece através do cinema, ficava a galera ou com o polegar pra cima, tipo, mantém, valeu, o cara lutou bem, ou pra baixo de... Na verdade, quem fazia isso era o imperador. Era... Mas a galera, tu acha que a galera não ficava... Influenciada. Então, mas olha só, o dedo pra cima, pra baixo, isso é uma coisa que... nasceu no cinema. Porque a única evidência histórica que tem era que o imperador usava uma virada de polegar como ordem pra matar o cara que perdeu. Mas não diz o que é a virada de polegar. Se é a virada de polegar pra cima, se é a virada de polegar pra baixo. Podia ser no pescoço. Ou se até a virada de polegar no pescoço. Aí exatamente. Sim, hein? Aí é show. A virada era só do polegar. Porque assim, se não era pra matar, ele estendia o punho fechado. Então, diz isso também. Se ele virasse o polegar... Ficava com aquele punho fechado, galera. E aí, não, vai acontecer. Não. Rolava um suspense, estilo Faustão. Porque eu li que existe também a versão que ele botava a palma pra frente pra não matar e o punho fechado pra matar. Mas aí, eu não sei onde é que a virada de polegar entra aí, entendeu? É conflitante. Mas ninguém sabe... Eu li que o punho era pra poupar o cara, o punho fechado, e o polegar pra cima era pra matar o sujeito. O polegar pro lado. Não tem como confirmar, a gente nunca vai saber. Isso é discutido. Mas o fato é que ele escutava a plateia, isso. Ele escutava a galera. Tem uma linha de raciocínio que fala que se mostrasse o polegar, tinha que comer uma pilha. Que pariu! Cara, você é muito velho, eu liguei você. Olha, eu vou confessar que eu vi essa piada, eu tava tentando encaixar. Mas o Chicano conseguiu se superar. Parabéns, Chicano. As pessoas acreditavam que a Terra era plana na Idade Média e Cristóvão Colombo provou o contrário, que a Terra era redonda. Eu nunca entendi essa porra. Esse mito de que é nego acreditar, todo mundo achar que a Terra é plana, não, isso não é verdade. Eu quero que você me explique o seguinte, como é que ele provou que a Terra era redonda botando ovo em pé? Foi uma sombra, sassaricando. Olha só. Nossa senhora, cara, como funciona a sua mente, cara? Caralho, agora que eu lembrei. É o Ministério da Ciência. Quebraram o ovo de Colombo. Foi um assombro sassaricando. Puta que filha da puta. Rádio Fabinha vai colocar aí. Como que se voltou tão longe, cara? Parabéns. Mas olha só, presta atenção. Esse conhecimento que a Terra é redonda é uma coisa que vai... até 5 mil antes de Cristo, sabe? É uma coisa muito antiga. Inclusive, e a história mais maneira do conhecimento da Terra ser redonda, que eu li no livro Cosmos, de Carl Sagan, é a história do Eratóstenes, que em 200 antes de Cristo, não só o cara não só sabia que a Terra era redonda, mas nesse ano, ele conseguiu calcular a circunferência da Terra, cara. É muito foda, né? Com o negócio da sombra, não é isso? Da sombra, é isso, cara. Com a varinha, né? Com a vara, né? O Eratóstenes, ele era bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. Então, o cara era, não era pouca merda, não. E ele morava em Alexandria e ele achou lá um papiro lá dizendo que em Siene, que era 800 quilômetros ao sul de Alexandria, no dia 21 de junho, que é um dia de solstício, ao meio-dia, não existia sombra nas colunas. Acho que nenhuma coluna fazia sombra e o sol brilhava direto no fundo dos poços. Caralho. E aí ele ficou intrigado com essa merda e ele foi fazer, no dia 21 de junho, a experiência de olhar em Alexandria se isso era verdade. E não era verdade. Em Alexandria, ao meio-dia, no dia 21 de junho, tinha sombra. As colunas e tal não chegavam a ficar sem sombra e o sol não chegava no fundo do poço, né? Sempre tinha sombra no fundo do poço. E o cara simplesmente podia ter falado assim, ah, tá errado, né? O documento do cara, o cara escreveu, tá errado, rasga essa merda e bora. Mas não, ele contratou um cara pra contar a distância entre Alexandria e Siene, pra ele fazer a experiência, ter certeza que realmente ao meio-dia do dia 21 de junho não tinha sombra. E aí ele viu, opa, peraí, se lá não tem sombra ao meio-dia e aqui tem, a Terra é curva, cara. Assim, tudo bem, ele podia até saber disso, mas o que que ele fez? Ele traçou, usando matemática, sabendo a distância entre as duas cidades, ele traçou uma reta imaginária embaixo das colunas em cada cidade pra calcular aonde que elas se encontrariam. E baseado nisso, o cara, ele viu que elas se encontrariam no centro da Terra, num ângulo de 7 graus, e o cara calculou a circunferência do planeta com uma margem baixíssima de erro em 200 antes de Cristo, cara. É fantástico. Quer saber quem escreveu esse pergaminho? Então, o cara... Eu não tô dizendo que é alienígena, mas... Isso não é tecnologia humana. Então o que acontece? Colombo, não existia essa discussão da Terra redonda ou plana e tal. É óbvio que não existia essa discussão, até porque a gente tá falando de Idade Média, que a ciência e tudo mais era restrita a um microgrupo. Ou você imagina um servo depois do trabalho lá virou pro filho, filho. Eu acho que esse papo que a Terra é plana é meio furado, né, cara? Não era uma questão. Óbvio que não era uma questão. Dentro dos centros de conhecimento, os caras sabiam que não era, né? Exato, exato. O Colombo não saiu em viagem pra provar que a Terra era redonda. Lógico que não. Ele saiu porque tinha algum interesse econômico em volta da parada. E o interesse econômico era mostrar que tinha um caminho da Europa pra Ásia indo no sentido oeste. Uhum. Você iria chegar na Ásia indo pelo sentido oeste. O que dizem é que ele discutia o tamanho da Terra, que ele achava que era muito menor. Mas aí você se pergunta, porra, se o cara calculou a raio de circunferência da Terra, como é que o cara ainda estava discutindo que a Terra era menor? É porque existia uma diferença no sistema métrico, que não era o sistema métrico, mas existiam interpretações diferentes de distâncias, entendeu? O que Neguinho não sabia na Europa naquela época é que existia uma parada chamada Américas ali pelo meio do caminho. Exatamente. E aí ele bateu lá, até confundiu. Ele achou que já tinha chegado na Ásia, né? Quando ele bateu lá no Caribe, ele achou que já tinha chegado na Ásia, mas ele ainda estava muito longe. E aí negou até sacaneia, dizendo que se realmente não existisse a América e ele fosse querer chegar na área, ele nunca chegaria, porque os suprimentos dele acabariam. Ele nunca ia conseguir chegar lá no Caribe com a estrutura que ele tinha, né? Na verdade, eles iam morrer mais de ou fome. Menos, né? Porque existe uma teoria também de que Colombo sabia que existia a América e que ele nem era italiano e ele era um espião português. É mesmo? É sério. Aí, cara, aí tu tá confundindo erro histórico com teoria da conspiração, né, cara? Então, é quase isso, é quase uma teoria da conspiração, mas assim, existem várias teorias sobre a origem do Colombo. Por que que existem várias teorias sobre a origem dele? Porque essa origem dele de Gênova, ela é muito contraditória com várias outras coisas. Por quê? Em várias partes da biografia dele, existem coisas que não batem. E aí, vários historiadores resolvem reivindicar a origem do Colombo. Por exemplo, Colombo já foi da Galícia. Já foi reivindicado que ele era catalão. E aí mostra um monte de provas. Mas por que que essas provas ganham força? Porque a origem dele é muito confusa, é muito contraditória em vários pontos. Essa biografia dele foi escrita pelo filho dele depois da morte dele, não foi? Porque então diziam que se não fosse ele, ninguém ia saber quem era Colombo no mundo. Porque ele morreu totalmente esquecido, né? Então pode ter tido coisas erradas realmente aí. Há documentos alimentação naquela época não era lá essas coisas. Se hoje em dia já, você já consegue perder um monte de coisa das pessoas, imagina naquela época. E esses caras não eram reis, não eram pessoas de importância. Então, tipo, onde nasceu o navegador? Dane-se, ninguém tá preocupado. Expandindo o assunto, na questão da navegação, tem muita desinformação aí na parada, né? Não, a navegação é, por exemplo, que é a pesquisa nuclear hoje em dia. É cheio de segredos de Estado, então... cheio de intriga. Então, o nego não soltava tudo pros outros estados. O nego diz que Portugal sabia, porque Portugal tinha acesso a informações de que existia terra pro oeste, não necessariamente a Índia. Uhum. Porque os vikings, ou não sei mais quem, já teriam ido e Portugal teria esse conhecimento. Mas eles não tinham certeza. Eu não sei se teriam conhecimento, porque descobriram que os vikings realmente estiveram no Canadá na década de 60, né? 1960 e pouco. Isso. Então, provavelmente, os portugueses não sabiam, mas é fácil que eles sabiam antes do Cabral. Eu já li que os portugueses sabiam por causa de registro dos chineses. Os chineses já tinham chegado na América também. Pra começar aqui, os navios chineses de 1000 anos antes já eram muito mais desenvolvidos e maiores do que... Era o tamanho de um porta-aviões hoje. Uma coisa maluca, assim, né? É uma espécie absurda. Não, porta-aviões não. Não, era grande. Como era grande? Era tipo a piroga de cristal. E aí tem algum sentido na parada, porque os portugueses tiveram colônia, né? Lá na China, na Índia, tudo mais. Macau. Exato. Parece que os portugueses tiveram acesso a esses registros dos chineses, dizendo que já tinham chegado no que seria a América, né? Então eles já foram mais ou menos na boa pra lá. Então, e não foi o Cabral que foi o primeiro a vir pra cá. Teve, antes do Cabral, o Cabral foi a primeira viagem oficial. Foi quando eles divulgaram oficialmente que Portugal tinha descoberto a ilha de Santa Cruz, depois terra de Santa Cruz, sei lá. Vera Cruz. Mas antes disso, tinha ido um navegador chamado Duarte Pacheco Pereira, que foi fazer uma expedição exploratória em 1498 e voltou. E aí sim, Portugal mandou Cabral já na certeza. Até porque os caras mandaram 3 navios, né, cara? Porra, é porque... Esse negócio de que o Cabral chegou por engano no Brasil é uma página tremenda. O problema dessa história do Cabral que veio pro Brasil por engano é porque na saída dele em Portugal, provavelmente já, como era tipo missão secreta, ninguém falou pra todo mundo que ele vinha pro Brasil. Vai pra Índia. Ou chegou no Brasil. Mas a missão dele já era, de qualquer maneira, vir pra cá. Inclusive, o Cabral, quando veio pra cá, não foram 3 caravelas, né, gente? Não? Não. Eram 2 caravelas e mais 9 navios. Quem veio com 3 foi o Colombo, que era Pita, Nina e Santa Maria. E Santa Maria nem era caravela. Não. É Santa Maria, Pita e Nina. É assim que eu decorei, cara. Não, se você mudar a ordem, fudeu, cara. Sabe que Santa Maria não era uma caravela de verdade, né? Ah, não? Era uma nau. As outras duas caravelas. A bem da verdade, a gente não tem mais nenhum projeto do que era uma caravela de verdade. A caravela era um barco tão secreto que não sobrou nenhum projeto português. A gente falou isso em algum Nerdcast atrás, que você até falou que era um projeto secreto, né? Pra refazer essas, pra comemoração dos 500 anos, foi uma dificuldade pra eles fazerem, porque, na verdade, não tinha projeto. Por sinal... teve que fazer um monte de pesquisa pra poder tentar descobrir como é que é, e mesmo assim, a gente acha que é assim. Não, calma aí, não tinha pintura, arte, qualquer coisa? Não é possível, cara. Aí, falando em caravela, uma coisa que eu sempre achei engraçado foi que quando teve os 200 anos, né, da chegada do Família Real, foi 2008, né? Aí teve várias comemorações e tal, não sei o quê. Em 1808, já, a gente tá no século XIX já, né, cara? Então, eu me lembro que o cara, a repórter entrevistando o maluco lá no Paço Imperial e tal, não sei o quê, aí, disse, e aí, como é que foi esse dia histórico que as caravelas chegaram aqui? O cara falou, caravela, minha filha, 1808, tá no século XIX, já que caravela, não existia uma caravela na época, nem galeão tinha mais na época, o cara esculachou, cara. Errou feio, errou rude. Benjamin Franklin não descobriu a eletricidade. Ah, não, mas isso é óbvio. Muita gente acha que ele empinou a pipa dele lá, com a chave pendurada. Alguém tinha sido eletrocutado, que né? Tomou um choque. Não tomou choque nenhum. A história do Benjamin Franklin... Não, peraí, mas aí você tá entrando num problema grave de fontes, né, cara? A gente tem que escolher qual é a fonte que a gente quer. E a fonte mais segura do Benjamin Franklin é o Voyagers, né? E o Voyagers fala que foi isso que aconteceu mesmo. Então, tá aqui, se aí, fuder, pô. Caralho. Não é? Voyagers. Pra mim, é a fonte mais segura, pô. Peraí. No Voyagers, o Benjamin Franklin tomava o choque do raio? Tudo direitinho, tudo certinho. Que pariu. Tá vendo? Essa merda ajuda a criar esses mitos, cara. É, ué, é isso aí. Na verdade, o que o Benjamin Franklin tava tentando fazer com esse experimento, ele empinou a pipa com uma chave pendurada no, no, na... No cerol, na linha. E ele tava querendo provar que os raios... Já se conhecia a eletricidade, né? Já tinha conhecimento da eletricidade. E ele queria provar que o raio era nada mais do que uma descarga elétrica de proporções gigantescas. E também que você poderia atrair o raio. O raio não cai em lugares aleatórios. Você podia realmente criar uma condição pra você puxar um raio, né? Não caiu nenhum raio na pipa, mas ele notou as fibras. Ele observou que as fibras da linha se levantaram, que a chave se mexeu como se estivesse realmente atraindo uma descarga e tal. E baseado nessa experiência, ele inventou o para-raios. É isso que ele fez. É isso que ele fez. Ele não tomou choque, não descobriu eletricidade. Essa foi uma experiência pra descobrir que ele poderia atrair raios e conduzi-los até o solo de uma maneira segura, e ele inventou o para-raios aí. O para-raio dele é o que a gente usa até hoje. Não existia uma puta discussão de qual é a maneira certa de fazer o para-raio, inclusive ele defendia uma. Tem o para-raio dele e tem o radioativo. Diz a venda que o radioativo não é tão bom assim. Eu posso garantir que o radioativo funciona porque eu já vi caindo raio no prédio aqui do lado que é radioativo. O para-raios do prédio do lado é radioativo, cara? Ah, cara, o para-raio que usa radiação, ele é um disco redondinho, ele tem um elemento radioativo dentro. Elemento radioativo não quer dizer que a pedra brilha no escuro e sai transformando todo mundo em mutante. Mas a pedra é radioativa. Caraca. Hoje em dia, nego não usa mais porque tem uma pesquisa dizendo que eles não são eficazes. Mas o fato é que eu vi o raio caindo em um, então pelo menos daqui do prédio do lado funciona. Ah, mas o resumo do Benjamin Franklin é que ele pode não ter descoberto a eletricidade, mas ele fez coisa pra caralho, né, cara? Porque ele criou o para-raio, fez um monte de estudos em cima da eletricidade. É, mas ele não teria feito nada se não fosse Amos, o rato. Quê? Vocês nunca viram esse desenho da Disney? Como é? Desenho da Disney, é verdade. Que desenho é isso? Procurem aí, Ben e eu. Ben e eu? É. E o que, que tem o Benjamin Franklin a ver? Então, Ben é o Benjamin Franklin. Eu é o ratinho Amos. Porra, vocês não tiveram infância, velho. Não é possível. Eu me lembro desse desenho. Errou feio, errou rude. A gente já falou em outro Nerdcast rapidamente, e a gente vai falar rapidamente de novo, que o Graham Bell não inventou o telefone. O grande Alexander Graham Bell, inventor do telefone, amigo de Dom Pedro II. A gente vem, solta uma dessa e vai embora. Ele é uma farsa. Segundo o sistema de patente americano, o primeiro que conseguiu tirar a patente é o inventor. Então. Tá certo que o Graham Bell teve que dar um faz-me-rir pro cara pra registrar a patente dele antes, mas... Não, quem paga o faz-me-rir faz todo mundo rir, né? Na verdade, o Antônio Meucci que não teve dinheiro pra patentear. Achei que pagar pra patentear tipo ISBN. Pô, até hoje tem. É muito caro? Depende do quão fudido você é. Como é que o cara do Bullet Ball fez pra patentear o Bullet Ball? Ele morou no carro, mano. Foi assim que vocês ele... Vocês não me entendem. A parada do telefone que eu tava falando é porque o telefone é aquele tipo de invenção que chegou na hora. O Graham Bell não era o único que tava fazendo, tinha o Meucci e tinha mais um outro cara. E o outro cara, que eu não lembro agora o nome, ele chegou a botar a patente dele antes do Graham Bell. Por um dia antes, uma parada assim. E o Graham Bell pagou por fora pro oficial de patente pra botar a patente do Graham Bell na frente. Tanto que depois esse cara processou o Graham Bell e eles fizeram um acordo fora do tribunal. Mas hoje, o Congresso dos Estados Unidos é chamado Antônio Meucci como o inventor. O Graham Bell ficou com a patente, foi não sei o quê, mas a parada é tudo nebuloso. Tanto que a companhia da Bell teve que pagar pro outro sujeito. Então, porque ó, a história que eu sei é que o Antônio Meucci era um italiano que tava radicado nos Estados Unidos e a mulher dele tinha algum problema assim, de saúde, que não podia sair do quarto. Isso, você contou essa história. Ele fez o aparelho, botou o nome de teletrófono, e aí o Graham Bell comprou um protótipo, tipo, comprou uma peça, sacou? Ah, faz um desse pra mim. Aí ele fez, ele pegou e patenteou. Olha, que filha da puta. Mas o Graham Bell era um cientista, era um inventor também, ou não? Ele caiu de paraquedas a história. Não, o Graham Bell, ele pesquisava a parada pra auxiliar surdo. Esse que é as pesquisas dele, que diz ele que com essas pesquisas dele, ele acabou desenvolvendo o telefone. Essa é a história oficial. Uhum. Ele queria fazer um aparelho pra auxiliar surdos. Se não me engano, ele chegou a fazer alguns aparelhos, eu não lembro agora direito, mas ele chegou a fazer alguns aparelhos de surdez. Entendi. Uma outra história parecida, não é? É que não foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada, né? Ele só fez um modelo melhor de lâmpada do que existia. Ele fez uma lâmpada que durava mais tempo. Isso, exatamente. Aliás, esse é outro grande filha da puta, né? Esse é esse não vale nada. A gente falou naquele do Tesla, a gente, né? Fez o Nerdcast dele, Thomas Edison versus Nikola Tesla, que, né, ele tinha um laboratório cheio de gente bem inteligente trabalhando pra ele. Ok, ele inventou coisas, sim, ok, mas ele patenteou muita coisa que não era dele, inclusive invenções do Tesla, porque tudo que era inventado no laboratório dele era dele. Vale até uma história de bastidores aqui, porque esse Nerdcast a gente ia fazer sobre inventores, e a gente começou a falar dos dois, tinha tanto assunto, né, cara? Tanta intriga, tanta sacanagem, que acabou virando um Nerdcast só sobre ele. E agora você tá fazendo sacanagem aqui, que tá destruindo o nosso DVD de extras. DVD de extras que tá guardado aí pra um dia. Erro feio, erro rude. Já que a gente falou do Thomas Edison, tem também uma parada dessa com o Nikola Tesla, né? Que ele não recebeu o mérito da criação do rádio até muito tarde, né? O rádio era pelo menos eu aprendi na escola, que foi o Marconi que... Assim, tecnicamente inventou, mas... foi o Marconi que inventou, mas já se tem semi-provado que as primeiras pesquisas com rádio eram de um padre brasileiro. Isso. Não, também tem isso. Ele chegou a mandar, só que ele nunca patenteou porque ele era padre, ele não tinha essa preocupação. As pesquisas dele foram usadas pelo Marconi. Então, e além disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu o mérito da criação ao Tesla, porque o projeto do Marconi tinha 17 patentes do Tesla. Eu falei assim, porra, pegou todas as paradas que ele tinha feito, montou numa tudo, só, falou assim, inventei. E essa parada do padre? Padre Roberto Landel de Moura. Landel de Moura, Brasileiro. Brasileiro que fez a primeira transmissão de rádio do mundo. Olha aí, que beleza. Orgulho da nação. Não, e ele é completamente esquecido pela história, né? É que nem o cara do Teletrim. Já... Tirando a liga de rádio amador, eu não conheço ninguém que fale dele. Já o Santos Dumont. O que é? O Santos Dumont. O Santos Dumont é considerado pai da aviação, além daqui na França. Mas realmente o negócio dele ele é um pioneiro da aviação, né? Sim. Então, mas peraí, olha só. Vamos entender isso aí, né? O tucano reacionário, como é? Não, reacionário e nazista. Agora defende que os irmãos Wright que inventaram avião. Bom a gente deixar claro também, porque até onde eu ouvi dizer, a primeira máquina com motor a voar foi do Santos Dumont, não foi? Então, olha só, o voo dos irmãos Wright ele foi antes do voo do Santos Dumont com 14 bis. Certo? Porque os irmãos Wright, eles voaram num planador que desceu uma ladeira e vum, foi meio que catapultado, né? Isso não conta, foi mal. Então, mas aí o que acontece? Eles foram os primeiros caras a conseguir voar com a máquina. Era uma máquina, certo? Voaram e tal. Isso foi em 1903. 3 anos depois, em 1906, o Santos Dumont fez o voo com 14 bis. O que acontece é que o 14 bis foi a primeira máquina voadora que tinha propulsão própria dentro da máquina, entendeu? E o que os aviadores dizem é que pra ser considerado um avião, ele tem que ter propulsão própria. Não pode ser propulsão própria, não. Mas o avião dos irmãos Wright era incapaz de decolar sozinho, com o motorzinho. Essa é a diferença. Deixa eu explicar uma parada. É o seguinte, o do Santos Dumont, não é que ele tinha propulsão dentro do avião. Ele foi o primeiro a decolar propulsão. Meu amigo. Os irmãos Wright, 3 anos antes, fizeram a decolagem por trilhos catapultado, porque o avião deles, que tinha motor, não tinha roda. Ele tinha um chassi pra ser mais leve, pra coisar no trilho. Pra ser mais leve. Pô, mas aí o cara erra no projeto e a culpa é de quem? Calma, não. Erraram no projeto. Isso foi 3 anos antes. Só que as pessoas acham que esses 3 anos eles ficaram parados falando assim, pô, tu sabe o quê? O ano passado eu voei, né? Eles fizeram uma porrada de voos. Isso é comprovado porque depois do voo do 14 bis, sei lá, 5 anos depois, que o Santos Dumont já tinha feito vários outros aviões, outros inventores franceses já tinham feito outros aviões, porque o grande mérito do Santos Dumont é que ele foi o inventor do open source, né? Exatamente, ele não patenteou nada. Ele botou no desenho do Demoiselle numa revista. O Demoiselle é um ultra-leve pro padrão de hoje. Ele inventou outra parada também. Ele botou no desenho do Demoiselle numa revista e ninguém começou a fazer aviões que eram a cópia do Demoiselle. Open source. Sei lá, 5 anos depois, teve uma competição daquelas de quem fica mais tempo voando, né, em Paris. E aí, os irmãos Wright foram pra lá e ficaram, tipo, enquanto o nego ficou 20 minutos, eles ficaram 3 horas voando. Aham. Uhum. Palavras do Santos Dumont foram: pelo tempo de voo que eles têm, eles já devem estar fazendo isso há muitos anos. Entendeu? Então é assim, a diferença do Santos Dumont. Santos Dumont morava na França, educação europeia. Ele queria desenvolver mesmo a ideia. Ele queria que fosse inventado, podia não ser por ele. Tanto que ele deixava o projeto aberto pra todo mundo contribuir com aquilo, né? É. Irmãos Wright, qual é a mentalidade de americano? Eles queriam era ganhar dinheiro com isso. Então eles tinham medo do cacete de que outra pessoa chegasse e conseguisse fazer o avião antes deles. Porque eles queriam patentear e ganhar dinheiro com isso. Por isso eles faziam os testes escondidos. E eles patentearam um monte de coisa. O que eu já vi falar normalmente é que o pessoal diz que as superfícies de controle deles eram muito melhores do que o do Santos Dumont, comparativamente. E o motor do Santos Dumont é muito melhor que o motor deles. O motor deles era uma merda. Quem financiava o Santos Dumont? O Santos Dumont é milionário. Ele mesmo se financiava. É. O pai dele parece que era... O pai dele era fazendeiro de café. Ele era uma família milionária. Bom vivo. Ele não se preocupava com dinheiro. Dinheiro pra ele nunca foi problema. Aliás, falando em aviação, toma aí outra pra explodir tua cabeça. O Charles Lindbergh não foi o primeiro cara a fazer um voo transatlântico non-stop. Não explodiu muita cabeça das pessoas, mas tudo bem. Teve outro antes dele. Eu sei que teve um comparado. Na verdade, ele foi o primeiro cara a fazer isso sozinho. Que tiveram outros antes, mas era mais gente, entendeu? Teve dois britânicos que fizeram e tal, não sei o quê. Mas ele foi o primeiro solo. E aí ele ficou famosão e tal, não sei o quê. Porque eu sei que tinha comparadas. Comparadas teve várias. Mas já teve antes dele. Teve antes dele. Um assunto que tem a ver, parece que acharam o lugar onde caiu o avião da Eckhart agora, né? Sério? Eu vi que tá desconfiando que localizou, mas não pegaram nada do avião ainda não, né? Mas vai fazer uma outra expedição, tá tentando arrumar fundo pra fazer uma outra expedição, mas alguma coisa lá perto do Tahiti. É mesmo? Olha aí. Não vou achar mais nada, né, cara? Se levar a plaquinha de ouro, acho. Errou feio, errou rude. Van Gogh não cortou a orelha, só um pedacinho do lóbulo esquerdo. Caraca, como assim? Foi um mito, né, cara? É sério? É sério. Ah, não. O nego escutou isso de orelhado e fica falando. O cara era louco, mas não era tanto, né, cara? O Venezia queria o glamour do gênio criativo indomável. Ah, mandou só um talinho, assim. Faz menos sentido. É só pra dar uma atenção. Pro irmão. Ele ia cortar tudo, mas aí ele foi ver qual era e desistiu. Tem uma teoria da conspiração que enquadraria perfeitamente nisso, que na verdade ele é bem menos maluco do que o nego fala, e esse fato de cortar ele, tudo foi uma tentativa dele e do irmão de criar um personagem maluco, pintor amargurado, pra ver se vendia alguma porra de algum quadro, já que ele não conseguia vender nada. Mega excêntrico. Cara, isso não faz sentido. Aí o que ele fez? Cortar a orelha? Puta. O que ele fez? Ele passou a usar uma faixa na orelha a vida toda pra ninguém ver a orelha que ele não cortou? E por que quadro de maluco? Maluco tem mais valor que o quadro do céu. Sei não. É verdade. É toda conspiração, é. Não. Vou nem responder. Errou feio, errou rude. Sony não inventou o Walkman. Hã? Ah, é verdade. Ah, não. Tô me retirando. É muito reacionário. Como assim, cara? É tão famoso. Olha que coisa fascista. Fascista. Fascista, como diria a vovô, né? Ah. Foi inventado aqui no Brasil. É o quê? É. Sério? Só que o cara chamou de, ao invés de Walkman, chamou de Stereo Belt. E era o quê? Era um toca-fita mesmo? Era um toca-fita que o cara botou no bolso e lançou os fones de ouvido. Inclusive, não era fita cassete, se não me engano. Eu vi numa matéria na revista Trip e tinha foto e tal. Era uma fita mais larga. Não sei se era cassete mesmo. Uhum. Era um alemão que morava aqui no Brasil, chamava André Pavel, e que o cara inventou tal, não sei, foi no mesmo naipe. Depois ele entrou na justiça e conseguiu ganhar royalties do Sony. Ah. Tucano, tu leu isso na Trip? É Trip na revista de surf? Não. Surf inventou isso. Ah, tem umas mulheres peladas na praia e você acha que é surf. Ela é o estilo surf, mas ela é uma revista, inclusive, bem política. É soft porn e política. Aliás, falando de inventores brasileiros que não são creditados e tal, o inventor da Bina também é brasileiro, né? É. O Nélio José Nicolai, mineiro de 71. Tá batendo pra ter o Brasília. Exato. E Bina significa... Mas eu sempre soube, bem... o número de A. B identifica o número de A, né? Exatamente. É. E o cara, ele tá até hoje, ele tá com mais de 70 anos, ele tá brigando fortemente com várias companhias e tal, porque o cara, nego deve... O que ele fez, cara? Nego não pegou dele? Nego deve bilhões de dólares pro cara, cara. Cara, é uma cilada, Bia. O mundo inteiro... O mundo inteiro usa essa porra e ele tem a primeira patente, cara. E você vê que o invento dele se voltou contra ele, né? Que ele liga pra cobrar. <Minha patente. risos> Feijoada não era comida de escravo, olha essa. Caraca, eu contei isso... essa história no Cordon Bleu, lá na Nova Zelândia, que o cara perguntou... Tava lendo, pô. O cara perguntou qual era o prato famoso no Brasil, típico brasileiro, eu falei, pô, feijoada, e inclusive tem uma história muito legal, porque era comida que era o resto do porco, que os nobres jogavam fora, os escravos pegavam, botavam tudo na panela com feijão e comiam. Ótima história, uma história maneiríssima, não é? E não é verdade? Não. Caralho, que merda, cara. Você enganou. Como é que você sabe que não é verdade também? Como é que você sabe que não é verdade também? Mas da onde vem a feijoada? Então, a feijoada nada mais é do que um cassoulet, né? De feijão preto. Foi isso que o francês falou. Ele falou cassoulet. É isso que ele falou. Cassoulet, eu pensei, ah, deve ser uma coisa parecida, sei lá. Só que cassoulet é com feijão branco, né? Exato. É. Olha aí. Cara. Significa exatamente isso, feijoada com feijão branco. K é feijoada e sulê é feijão branco. Eu pensei que era cassoulinha em francês. Então, cassoulet é isso, é um feijão com um pedaço de porco e essas coisas? Então, em Portugal também tinha o costume de fazer não só um cozido com carnes e legumes, né? E é uma tradição europeia, que já existia antes, não tem caraca, nada a ver. Eu cara. Agora você imagina se na senzala tinha carne de porco, não tinha nem o focinho, brother. Caralho, cara, eu tô tão chocado. Era tão maneira a história dos escravos que inventaram. Ah, toma aí, bem feito, bem feito. Bem feito, me tira uma porrada de merda. Todos esses netcasts de revelação, eu acho uma merda. É mesmo. Aproveita agora aí, tua feijoada. Sobre escravo, rola a lenda de que aquela historinha de que tomar leite, beber manga mata, era pros escravos não roubarem o leite da fazenda, porque eles comiam muita manga. Essa lenda aí é outra parada meio bizarra, né, cara? É bizarro pra caceta isso, né, cara? Tem umas paradas que nego não sabe o que que é e já fala, inventa qualquer merda. Né, cara? Não, mas olha, mas o negócio feito nas coxas é o negócio da telha, né? Telha? Aí sim, né? É, não sei, eu só conheço porque... essa história, mas também não sei se é verdade. Telha, charuto e aquele... corda de maori. Que faz nas coxas. Tudo, né? Nas coxas. É, porque falaram que é essa expressão feito nas coxas. Tem filho que é feito nas coxas também, cara. É que essa expressão feito nas coxas dizem que é de qualquer maneira. Faziam, então, não, mas é que a origem é que faziam a telha e moldavam a telha, quando ainda tava mole lá, argila, sei lá, na coxa. E como a coxa é irregular, a telha não tinha padrão, então era a telha tudo destrambilicada, então feito nas coxas, então esse negócio de fazer feito de qualquer maneira, ficou feito nas coxas, não me diga que isso não é verdade também, que é uma puta história. Ah, cara, pode ser, mas isso é uma parada meio lógica, né, cara, você vai, por exemplo, você não tem uma mesa pra escrever, tu escreve nas... sei lá, nas coxas, tu faz, senta e escreve. Não, né? Mas o negócio da telha, o negócio da telha, tem que ser a telha. Tudo bem, mas é uma parada meio óbvia, né, não precisa ter fundo necessariamente histórico, tudo que é... O que acho que acabou com a minha cabeça também. O quê? O dia que eu cheguei e falei assim, bom, é inegável que pirâmide é uma parada que tem em todas as civilizações. Uh-huh. Por que isso? Aí o Dudu, pra chegar mais alto é um jeito mais fácil, né? Falei, caralho, fez todo sentido, nunca era pensei simplesmente, né, uma forma engenhosa de você chegar mais alto. Não somos alienígenas, cara, acabou passado. Eu acreditava tanto naquele Socolos lá, sei lá. Homem na Lua, tu continua acreditando. Né? Não, isso não. Mentira, cara, você é muito escroto, cara. Ele fica nesse personagem pra sempre. Olha! Fico muito revoltado. As pessoas acham que o Tucano não realmente não acredita nisso. É um absurdo! Não, o absurdo é você não acreditar que eu não acredito. Caraca, cara, você é muito escroto. Ele nunca vai admitir em público, nunca Tucano, vai admitir. Tucano, tu sabe que o Kubrick, ele fez de 2001, ele fala que era uma preparação, né, pra fazer a parada. E quer saber de uma parada? E depois ele gravou outro filme dele, que é o Barry Lyndon, com as lentes que ele pegou da NASA. Então, só pra me redimir em relação às pirâmides que eu tô falando isso. Errou feio, errou feio, errou rude. Então, o Marco Polo, grande comerciante de Veneza, né? Ele Marco foi... Polo é o jeito italiano de falar Marcos Paulo, né? É. Nossa, explodiu minha cabeça. Tá de sacanagem que Marco Polo é Marcos Paulo. É, cara. Ah, não. Os nomes italianos, eles são mais legais. É. Giuseppe. Giuseppe é José. É, pois é, exatamente, José. É, os nomes italianos são mais legais. Então, cara. O Marco Polo ficou, ficou um tempão na China, né? E voltou e trouxe um monte de coisa que o nego fala que revolucionou o Ocidente, né? É, diz até que tem uma teoria que diz que ele não foi até a China, né? Não. Aí vai se fuder, cara. Ele foi até um certo ponto, encontrou muita gente que foi até a China. Aí ele falou assim, me falaram de tudo, não preciso nem eu ir, pô. Não, cara. Fui lá e, porra, tinha uma boate lá, tinha uma maluca lá. É que o pessoal que fala isso é que parece que nos arquivos chineses não tem falando nada a respeito do Marco Polo. Isso, e os chineses têm arquivos até 5 mil anos atrás. Então a TV ia estar lá na parada. Tá de sacanagem. Os chineses não falam do Marco Polo? Não. É. E eu vou te falar, eles lá brincam de gato Mia, não é de Marco Polo. De passagem, Marco Polo é uma brincadeira infame, cara, chata pra cacete. Lá na piscina aqui, cara, tem sempre uns dois moleques gritando Marco Polo é insuportável, cara. Cara, mas aí Orlando, cara... É, ué. Pra mim, Marco Polo é brincadeira de putaria. É. Não, peraí, olha só. É lugar escuro, todo mundo pelado, Marco Polo... Mas da onde... Não, é na piscina, tem que ser na piscina. Então é piscina escura, porque cada um brinca do seu jeito. Não. Por que que a brincadeira é Marco Polo? Por quê? Marco Polo! O que tem a ver com Marco Polo isso? Não sei, cara, mas é... Eu sei a resposta, Jovem Nerd, mas eu só respondo se você me responder antes por que que chama Pix. Pix? É, o lugar na brincadeira onde você encosta e aí... Ah, pique, pique esconde, pique... Ah. Caralho, não sei também, pô. Sabe, eu não vou te falar, então, por que que é Marco Polo. Não. Pelo amor de Deus, fala aí, pô. Tem centenas de milhares de pessoas esperando essa resposta agora. Centenas de milhares de pessoas. Não vou falar, não. Não, fala aí, porra. Não, tu não falou? Que escroto você tem. Eu vou saber nos comentários. Eu vou saber, pronto. Obrigado, galera. Mas então, aí dizem que ele trouxe a massa, né? Macarrão, essas porra todas, pra Itália, da China. Essa que é a história, não é? Ele pode ter levado uma massa de chineses pra lá, né, cara? Uma galera violenta pra fazer um terror lá na Itália. Mas tipo, já tinha macarrão na Itália muito antes, né? É mesmo? É, desde a invasão dos árabes na Sicília, já tinha. 600 anos antes do Marco Polo voltar com... Caraca, o Marco Polo não trouxe o macarrão para o Ocidente, então. Porra, Nil. Então, mas peraí, esse é o tipo de parada que tem sempre um fundo de alguma coisa. Ele pode não ter trazido o macarrão como... Não, ah, ele mas... pode ter levado algum tipo de massa. Ele trouxe o de sim. É, não, o macarrão que tinha lá devia ser uma merda que ninguém comia. Ele trouxe uma variação que nem eu gostou, no mínimo, alguma parada de... Né, um molho, sei. Trouxe um molho, pô. Trouxe um molho. Se não me engano, quando o nego fala macarrão, o nego fala macarrão específico, de espaguete, uma parada assim. Ou então ele tinha um RP foda, velho. Ah, isso com certeza ele tinha. Isso ele era bom. Era à toa que ele vendeu os livrinhos com as memórias da viagem dele, que vendeu uma porrada. E os livrinhos eram copiados à mão, né? Tem a história que o Marco Polo inventou as camisas polo também, não tem essa parada? Caraca, cara! Pois é. Ah, porque na China era um pouco mais frio, ele tinha que botar aquela... Não, cara, não vai se fuder. Não. Errou feio, errou feio, errou rude. O escalpo não era um costume indígena. Verdade. Oh, porque, caraca, como assim, né, cara? É grande, cara, isso é grande. Pô. Isso era um costume francês, né, que tinha mercenários contratados e, tipo, eles pagavam pro inimigo morto. O costume francês nas Américas, é isso? Eles tinham que trazer uma prova que fez o serviço. Cada índio que eles tivessem matado, eles traziam o escalpo pra mostrar pro contratante que matou um índio. Uhum. Era tipo o recibo, né? É, pra não levar a cabeça que dá muito trabalho, pesa, nojenta e tal, eu quero levar só o escalpo. E aí não tem como você duplicar um escalpo, né? Um escalpo é uma pessoa. Uma pessoa é um escalpo. Depende. Qual o tamanho do escalpo? Não, tinha que ser um escalpo de respeito, né, cara? Peraí. É um palmo, um escalpo? O topo da cabeça do cara, maluco. Inteiro. É. Não sei, um pedaço. Porque dá pra tirar, de repente, dois escalpos. Aí não. Aí o cara tem que exigir um tamanho mínimo de escalpo. De Jurandir Filho. Uma vez eu tava lá na terra do cara, e aí bati uma foto com ele, vai mostrar que nós somos amigos. E aí o primeiro comentário, cara, o primeiro assim, olha o tamanho da jaca. Então o Jurandir Filho valeria aí uns três escalpos. Mata um, leva três. Esses franceses deram mole, algum deles poderia ter saído na frente e patenteado o Ziploc. Porque onde é que eles levavam esses escalpos, né, cara? Deviam guardar numa bolsinha plástica, mano. Nada, os índios pelo menos amarravam num pedaço de pau e levavam tudo preso num pedaço de pau. Então os índios começaram a imitar os franceses, é isso? Sim. Eles viam um índio morto sem escalpo, ele, vou fazer a mesma merda quando matar o homem branco. Pagaram na mesma moeda, né? Caraca, maluco. Eles aprenderam bem, cara. Onde? Eles aprenderam a tirar, aprenderam a montar cavalo. Mas e por que que essa fama foi? Fizeram a caveira dos índios, então, né? Essa fama foi pra eles? É porque depois, quando conheceram os franceses, falaram assim, não, esse povo não seria capaz de fazer isso. Errou feio, errou rude. Tancredo Neves não morreu no dia 21 de abril. Isso, essa história abre um precedente pra uma galera que não morreu na data. Uma galera. Começando por Fidel Castro, né, cara? Fidel Castro morreu já faz um tempo, né? Que isso, cara? Sério? Fidel Castro, Roberto Marinho, o nego segurou o formal ali forte. Pesado. Mas por que segurar? Por quê? Eu não sei, cara. O Tancredo até entendo, porque teve a coisa da figura heróica e tal, e morrendo dia 21 de abril tinha um simbolismo com Tiradentes e o cacete, né? Isso. Então eu entendo eles mudarem. Mas por que, assim, eu sou um ignorante em história do Brasil. Por que o Tancredo tinha figura heróica? Porque ele era um vovozinho, né? Ele era tipo o Hitchcock brasileiro, não é isso? Não, o nariz dele era bem maior. O problema é que é o seguinte, existiam duas pessoas mais carismáticas nas diretas já ali, né? Uhum. E tinha um acordo entre essas duas pessoas. Um era o Tancredo Neves e o outro era o Ulisses Guimarães. Os dois tinham meio que a mesma força, assim, política, né? Uhum. Os dois eram do PMDB. E aí eles tinham um acordo que se passasse a emenda das diretas, quem ia ser o candidato que tinha mais apelo com o povo era o Ulisses Guimarães. Bote fé no velhinho, né? Se fosse eleições indiretas, como acabou sendo, quem ia ser candidato era o Tancredo Neves, porque ele tinha mais força política, né? Com os deputados. E aí, o Tancredo se candidatou e ele ia ser o primeiro presidente não militar desde o golpe de 64. Sim. Isso. E aí ele virou o herói, né? Ele já era meio que herói por causa das manifestações das diretas já, né? 83, eu acho, 84. Cara, eu não aguentava mais escutar aquele coração do estudante, cara. Puta que pariu. Quando eu comecei a odiar o Nascimento também. Caralho, cara, o nego entra numa paranoia quando tem nego falou que iam trocar o hino nacional pra ser o coração do estudante. Lembra disso? É porque ele ficou no morre, que foda, né, cara? E era todo dia coração de estudante. Pô, eu me lembro de uma vez que o Tancredo Neves apareceu na janela do hospital de roupão, assim, acho que era um roupão vinho, uma parada assim. Pô, não é púrpura não, né? Mas era nitidamente, você via que ele era um fantoche, né, cara? Marionete, né? Era um marionete. Ai, caralho. Tinha um cara vestindo o roupão junto com ele. Isso! Mas, pô, já tava verde, né, cara? Mas teve uma razão política pra se empurrar a morte dele mais à frente, que era constituir o novo regime, né? O Sarney acabou assumindo, porque o nego achava que se ele tivesse anunciado a morte, que foi uma semana depois da eleição, alguma coisa assim, que os militares queriam reverter resultado. Na verdade, foi um pouco diferente. O Tancredo já tava mal antes da eleição. O médico tinha proibido ele de viajar e de fazer campanha e tal, não sei o quê. E ele chegou e falou assim, não, eu vou pelo menos pra tomar posse. Mas o cara tava de sacanagem também. O cara tinha 200 anos, cara. cara. Ele tava pra morrer, mas ele tava escondendo a doença. Ele aparecia ainda. Aí ele tomou posse e no dia seguinte ele foi internado. Porque ele tinha medo, justamente isso que o JP falou. Ele tinha medo que se ele não fosse empossado, que os militares voltassem atrás. Né? E aí a gente, pela morte do bom velhinho Tancredo Neves... Né? Ganhamos o bigode. Ganhamos o bigode que tá aí até hoje. Ganhamos o bigode, nunca mais se livramos. Não lembramos dele. Mas o bigode já tava mamando na teta há muito tempo. O bigode foi malandríssimo. Porque o bigode era do outro lado. Quando ele viu que o negócio ia engolar, ele mudou de lado. Inclusive, e virou a favor da democracia desde que criança. É. Afinal, qual foi o dia que ele morreu, então? É teoria da conspiração ou tem o dia? Não. Só a Guaia-Maria que sabe. Um amigo nosso do colégio falou que tinha matado o cara na lagoa com o Discman. Não é bela história, não. O cara falou que tava correndo na lagoa, aí chegou, tá, o cara foi assaltar ele, o maluco tava com o Discman, apertou o eject play ao mesmo tempo, aí saiu um raio laser. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.